A Standard Oil Company of Brazil, a organização S do Brasil, apresenta pela onda da Rádio Nacional... Honra ao mérito! Honra ao mérito! Vai hoje penetrar o mundo fantasioso e belo da arte, vocalizando um dos maiores criadores de emoção da música popular das Américas. O grande compositor patrício, Ari Barroso. A obra musical de Ari Barroso, impregnada sempre de brasilidade marcante, representa por si só algo que decisivamente impõe a inclusão do autor entre os que plenamente merecem a medalha e o diploma de honra ao mérito. Este programa, redigido e narrado por Paulo Roberto, tem ilustrações musicais de Alberto Lazzoli e é oferecido ao público de todo o país pela Standard Oil Company of Brazil.